caros ouvintes. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 170ª emissão de Quatras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje daremos como encerrada a sequência de programas dedicados essencialmente aos ouvintes mais pequeninos. Ao longo do mês de junho, assinalamos, de uma forma de veras singela, o Dia Mundial da Criança, comemorado a 1 de junho. Depois de 13 emissões repletas de canções retiradas de produções Walt Disney, todas elas cantadas em língua portuguesa, sairemos do mundo Disney para escutar outras melodias de séries ou filmes em desenhos animados. Ou ainda, de um jogo de vídeo. Ficará a surpresa para daqui a pouco. Iniciamos com a melodia inconfundível e muito agitada de Benny Hill. Segue-se o sapato que ficou perdido. Saberão certamente os amigos ouvintes a que me estou a referir. Escutemos Cinderela. Três amigos mosqueteiros juntou-se um novo herói. É ele mesmo. Vem aí, D'Artagnan. Era uma vez os três, os famosos mosqueteiros do pequeno D'Artagnan. São bons companheiros, os melhores amigos são os três mosqueteiros. Quando em aventuras vão, são sempre os primeiros. Quando eles vão combater, já não há rival alguém. Por todos e todos por um. O amor da Julieta é o D'Artagnan.

likes the girls. I ain't afraid of no girls. Início inconfundível, amigos ouvintes. O inspetor mais conhecido em todo o mundo tem como nome Inspector Gadget. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Ferramentas e o sexo masculino dão lugar à magia e ao sexo feminino. E, se os amigos ouvintes me permitem exprimir a minha opinião, escutaremos de seguida a melodia mais bela entre as 15 que fazem parte da emissão de hoje. Fazendo as delícias de muitos jovens todas as manhãs, eram as Navegantes da Lua. Uma vida. Num registro musical substancialmente distinto, íamos agora para o rap. Michelangelo e Donatello eram dois dos heróis das Tartarugas Ninja, Ninja Turtle Rap. Yo, is the green machine, gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody must move. Vanilla is filled with the new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show while the turtles are saying. He-Man e She-Ra foram também duas personagens que ficaram na memória das crianças da época. Quando os dois irmãos se juntaram numa longa metragem, esse filme teve como título O Segredo da Espada Mágica. Somewhere out there someone needs me. I don't know how or where, but believe me. I'll walk the universe to find her. For better or for worse beside her. For the honor of love, by the power above, I have the power. I have the power. A stranger walked into my world, and when he talked I really heard. He spoke of things like love and peace. Power above. vem aí o mistério. A menina que anda por aí à solta, que tem por nome Pantera Cor-de-Rosa. Esta é a série que, definitivamente, está a ser transmitida consecutivamente há mais tempo nos Estados Unidos da América. Os bonecos amarelos juntam-se, formam uma família muito particular, que é conhecida como os Simpsons. A exceção do programa de hoje. Deixemos as séries ou os filmes em desenhos animados para nos centrarmos num dos jogos de vídeo mais populares de sempre. O Sr. Pistoleiro protagoniza as suas aventuras para dar nome a Super Mario Bros. Thank you. Jovem Diego transformava-se e simultaneamente escondia-se por trás de uma capa, de um chapéu e de uma máscara para combater o mal. Cuidado, aproxima-se o Zorro. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias amigas das crianças, e não só. Ao longo do mês de junho, recordamos o Dia Mundial da Criança, assinalado no primeiro dia deste mês, 1 de junho. Esta foi a quarta e última emissão, preenchida exclusivamente com sons que completam as delícias dos mais novos. Hoje, abandonamos o mundo Walt Disney e tivemos como banda sonora canções retiradas de diversas séries ou filmes em desenhos animados ou ainda de um jogo de vídeo, como escutamos há pouco. Iremos encerrar com uma melodia de abertura. Gostaram do trocadilho, amigos ouvintes? Numa gruta bonita, onde toda a gente procurava ser feliz, a série Felicidade tinha como nome original Happiness. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Something's hiding just beneath the sea. Something's hiding just inside your heart. If you're looking for a friend who will be there till the end, inside your heart's a real good place to start. Happiness is liking who you are, reaching for a star, knowing if you fall, someone will always catch you. Happiness is just a state of mind. It isn't hard to find. If you believe that all your dreams and wishes can come true, happiness is the